ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. Expresso. Ouviu? Gostou? Programa Expresso aqui na sua Pássaro da Ilha FM. Vamos até as 14 horas com a sua participação sempre aqui pelo 991248325 ou 992042222. Daqui a pouquinho eu vou estar batendo papo com o Denis Augusto, cantor de Mococa, que está aí com a agenda cheia. Dia 25 de fevereiro ele vai estar em Mococa, no Carnaval de Mococa, no dia 26 no Carnaval de Caconde, dia 27 no Carnaval de São Pedro da União e no dia 28 lá no Bloco Os Meninos, em Monte Santo de Minas. Nosso bate-papo de agora é com o Fernando Venâncio, coordenador do Grupo Católico Revolução. E eu tenho aqui também a grata satisfação em estar recebendo o Padre Gentil, da paróquia de Santa Bárbara, aqui de Guarnésia. Começo pelo Padre Gentil, por respeito, viu, Fernando? Por favor. Tudo bem, Padre? Seja bem-vindo mais uma vez ao Programa Expresso. Bom dia a todos. Estamos aqui para dar uma força para pro Grupo Revolução mais uma vez. Deus os abençoe. Qualquer coisa puxa orelha depois ou não? Não, não, eles são não. Responsáveis, é. Eles estão fazendo um trabalho super bonito e a gente tá aí animado com eles, satisfeitos com esse trabalho que eles estão realizando, não só aqui em Guaranésia, como em Guaxupé, Monte Santo, acho que é Acebúrgo, acho que vocês estão indo, não, aqui, Guaxupé e Monte Santo, é. Acho que caminhando para as outras comunidades, né? Se Deus quiser. Importante o jovem estar na igreja, né? É, com certeza. Né? A esperança é essa, porque é eles, né? O futuro. Nós fomos jovens, estamos tentando fazer aquilo que nos foi proposto quando jovens, e agora é a vez deles. Chegou a hora dos jovens? Ah, sempre será, né? Tem que ser. Fernando, quero saber de você. Que história é essa? O que é o Grupo Revolução? Conte pra gente como é que tudo começou. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos ouvem, né? Pela Rádio 103, é uma alegria enorme estar podendo partilhar um pouco nesse momento, nessa tarde, com todos vocês. O Revolução é uma graça de Deus, né? Vamos dizer assim. Foi uma inspiração através do Padre Reginaldo, né? De Guaxupé, da paróquia Nossa Senhora das Dores. Né, há 3 anos atrás ele nos fez a proposta de levar a palavra de Deus e levar para a juventude de uma forma com muito amor, com muita alegria, de uma forma diferente daquilo que havia no momento. E graças a Deus, hoje há 3 anos nós temos caminhado e temos levado a evangelização, né, para alguns lugares, não só na cidade de Guaxupé, Monte Santo e Guaranés. O que havia 3 anos atrás e o que há hoje de diferente? Então, há 3 anos atrás eu participava de um movimento católico muito bonito, que não onde eu digo que foi minha casa, né? Esse movimento chama Renovação Carismática Católica, é um movimento muito lindo, e não onde foi a maior escola que eu tive na minha vida, né? Lá eles me ensinaram tudo, né? Não onde eu aprendi a ser, vamos dizer assim, cristão mesmo. E eu trabalhava com teatro, trabalhava com dança. A gente trabalhava já com alguma juventude ali na paróquia, no caso da catedral. A gente trabalhava ali com os jovens. E eu iniciei a faculdade. Quando eu iniciei, eu dei uma afastada. Né? Fiquei um tempo parado, fiquei 6 meses, até pegar o ritmo da faculdade, né? Para ver como que ia ser. E quando o padre me chamou para uma reunião, com a minha namorada, que está aqui comigo, a Gabriela, né? E com o Gabriel Ernesto também. Estava preocupado porque você não estava indo mais na missa, e né? Foi bem isso, foi pior que foi bem isso mesmo. Ele estava muito preocupado porque eu estava bem afastado, já não estava aparecendo no meio, né, no meio ali da comunidade, né? Eu estava indo nas missas, sim, mas eu estava, vamos dizer assim, eu estava um pouco distante, né? Foi quando ele me chamou mais 3 jovens, como eu disse, a Gabriela, com o Gabriel e a Thalita, e nos fez a proposta. Nós convidamos alguns jovens que abraçaram a causa, né, pegaram a causa mesmo, e hoje se tornou algo que nosso coração nunca imaginou e nem nossa mente nunca chegou nesse ponto, vamos dizer assim, de pensar que estaríamos hoje, né, em 3 cidades com a evangelização. Tá, mas o que é o Grupo Revolução? Olha, o Grupo Revolução hoje, ele acontece todos os sábados, vou falar em Guaxupé, todos os sábados, né, às 20 horas. Nós trabalhamos oração, nós trabalhamos dinâmica, nós trabalhamos pregação, né, todos os sábados. Inclusive hoje, quem vai estar levando a palavra para nós é o padre Reginaldo, né, no qual teve essa inspiração tão linda. E nós trabalhamos com a evangelização mesmo da juventude. Só que hoje o Revolução, ele tirou o foco de ser só juventude e ser a evangelização de qualquer pessoa que necessite se encontrar com Deus. Né? Vamos dizer que a meta hoje do Revolução é colocar o amor no coração das pessoas, trazer a esperança, trazer a alegria, trazer algo que vai preencher todo o vazio que muitas vezes nós carregamos no nosso interior. Todo mundo, né? Todo mundo. Os jovens têm esse vazio ainda maior, Fernando? Olha, hoje a juventude, ela tem sofrido, né? Vou falar de antigamente. Antes, o mal que estabelecia sobre a juventude era a bebida e as drogas. Não que hoje não tenha isso, tem muito. Nós sabemos, inclusive nós temos um projeto, nós vamos nas escolas, nós denunciamos as drogas, nós falamos mesmo, nós mostramos de uma forma diferente para eles, né? Como que é a droga, os efeitos, tudo. E o mal antigamente era mais isso, hoje não. Hoje tem, lógico, a bebida, as drogas que fazem com que a juventude se perca em si mesmo. E também, hoje o que tem atacado muito é a questão da ansiedade, a depressão. E tudo isso leva à juventude. Hoje eu vi um texto, uma publicação, que fala que o Guaxupé é uma das tá entre as 10 cidades que mais tem jovens que cometem suicídio. Então é algo muito sério. Sim. Né? E hoje, o que mais tem atacado a juventude hoje é a depressão, o vazio, né? A falta do amor, falta do apoio familiar. Né? E hoje o que acarreta mesmo, o que tem prejudicado a juventude, é essa carência, esse vazio que muitos têm carregado dentro do coração. Religião os jovens precisam. Sim. É isso. Seja ela qual for. Com certeza, com certeza. Eu acredito muito no amor. Acho que é tudo aquilo que é falado com amor, a tudo aquilo que chega no nosso coração com a verdade, com o amor, é impossível não mudar, é impossível não trazer uma conversão. Mas como, com todas essas facilidades que o jovem tem de acesso, né, e de tudo mais, como trazer esse jovem para dentro da igreja? Então hoje é só com dança, com música, é assim que a gente traz o jovem? Pelo contrário. Eu acredito muito que é com testemunho de vida. Mas essa é uma forma, é uma isca para o jovem preguiça. Uma das iscas. Hoje nós temos trabalhado muito com a questão da internet. Eu brinco muito com a questão que nós temos que fazer coisas para competir. Não adianta. O mundo, hoje, ele tem oferecido para a juventude tudo do melhor, tudo do mais bonito, tudo do mais legal. E nós temos também para Jesus fazer tudo mais bonito, tudo mais legal e fazer alguma coisa que vá de frente com esse mal que tem acabado com a nossa juventude. Ó, tem muita gente mandando mensagens aqui para você. Eu começo aqui com esse ouvinte e pergunto aí para o Venâncio: o que faria se durante um grupo levasse uma facada? Tiraria uma foto e postaria no Facebook com a frase superação, correria logo para o hospital, ou terceiro, pegaria a camisa manchada de sangue e venderia como camisa ensanguentada milagrosa? Ele fez a referência a alguma coisa ou não? Não, em Guaxupé aconteceu um fato muito interessante. Com algum pastor? Né? Ah, sim. Eu não sei, vamos dizer assim, a fonte dessa pergunta. Mas vamos lá, responda. Mas em Guaxupé, se eu não me engano, em torno de uns 3 anos atrás, aconteceu de um homem entrar baleado dentro de uma igreja. Entrou baleado, ele tomou 3 tiros da cônjuge dele, né? E no meio do grupo de oração. Né? Eles pegaram, eles não sabiam o que fazer com aquele homem que estava baleado. Morreu, se eu não me engano, ali foi no local mesmo. Né? Nem foi no caminho, não. Foi no local mesmo. Eu, na minha situação, eu não sei responder o que eu faria. Mas vamos dizer assim que eu acho que eu sofreria junto ali, porque uma pessoa para ser baleada, uma pessoa que acontece um mal tão grande assim, é porque já acabou todas as esperanças, acabou tudo já para essa pessoa. Fernando tá perguntando, Fernando não, que é o nome dele aqui, ele não colocou o nome, tá perguntando se você tá fazendo dieta, se o nutricionista passou. Não precisa responder, não. Não vou nem responder essa daí, que eu sei que é Xavier. O Mano Rap aqui tá mandando um abraço para você, tá dizendo que admira demais o trabalho que você vem fazendo com os jovens aqui de Guaranés e de toda a região, viu? Ah, esse menino é muito iluminado, esse cara aí, eu conheço ele, gente finíssima, que Deus abençoe ele, a família dele e toda. O que motivou a criação do grupo? Quais as metas do grupo? É o Everton Amaral. Como é a vida dos jovens na igreja hoje? Certo. Guaxupé, Monte Santo e Guaranés, hoje nós temos um grupo em cada uma dessas cidades. Vou começar em Guaxupé, né? Tem que começar tudo por lá. Foi inspirado em nosso coração que mais uma cidade teria o Grupo Revolução, né? E nós não saberíamos quando teria esse grupo e na onde seria esse grupo. E num certo retiro, nós organizamos um retiro que chama Retiro Loucos Mais Santos, retiro muito lindo também. E lá foi alguns jovens de Monte Santo, de Minas, né? Um abraço para essa galera, para essa turma linda aí que nos acompanha de Monte Santo, de Minas. E lá, né, através do Rafael, né, foi... Ele quis levar a proposta para o padre, na época o padre Juliar, padre que abraçou a causa também, fez questão de fazer o trabalho. Nós começamos com 5 jovens lá, né? A Bruna hoje se encontra lá também. E esses jovens, esses 5 jovens que abraçaram a causa, começaram a chamar outros, conseguimos abrir lá. Passou mais um ano, foi colocado, ó, mais uma cidade vai abrir. Isso no momento de oração que nós estávamos. Nada demais, né? Nós estávamos orando como todo mundo reza, faz a sua oração. Mas uma cidade também vai abrir, nós não sabíamos onde, até que apareceu pra gente o Bruno aqui de Guaranese e também a Pâmela, né? Tá aqui com a gente aqui, mas até agora não quis falar nada, mas depois a gente começa pra falar. E também nós levamos a proposta para o padre Gentil, né? Que abraçou a causa sem medo, sem olhar para trás, que confiou, que acredita no trabalho do Revolução. Né, vamos dizer que o Revolução não é do Fernando, pelo contrário, a Revolução ele é da igreja. Né? Nós só estamos hoje a liderar, amanhã novas pessoas estão aí para liderar. Nossa meta é formar esses jovens para que eles venham formar. E as 3 cidades hoje, o intuito, o maior objetivo delas, como eu disse até no começo da entrevista, é levar o amor no coração das pessoas, levar a misericórdia e a esperança onde não há mais esperança. Né? Levar para aquelas pessoas, para os mais necessitados. Uma palavra que tudo pode mudar, que tudo pode ser mudado, tudo pode ser transformado dentro do coração de cada um. Como é que vocês levam essa mensagem até todas as pessoas desesperadas aqui da nossa região? Porque temos muitas. O que acontece? Hoje, graças a Deus, nós temos recebido algumas propostas muito boas, né, para alguns convites, né, para a gente estar indo anunciar. Hoje nós usamos o nosso maior meio, vamos dizer assim, através da palavra mesmo, a palavra de Deus. Né? Nós estudamos ela e anunciamos ela, colocando o amor e a misericórdia de Jesus, como se fosse Jesus anunciando ali para nós. Lógico que é Ele mesmo, mas a nossa forma de expressar tem que ser como a de Jesus, porque senão não alcança ninguém. Vai virar uma coisa seca, uma pedra seca que não consegue invadir o coração. Que ferramentas vocês usam? Internet? Como é que é? Como é que funciona? Como é que essa mensagem chega até aquela pessoa que está nos ouvindo agora, num bairro periférico de qualquer uma dessas 50 cidades que está nos ouvindo agora, que está desesperado e está precisando de uma palavra? Como é que vocês chegam até essa pessoa? Muito bom. Esse ano nós estamos um pouco em falta ainda, porque a gente pegou um tempo agora para descansar, vamos dizer assim, mas até ano passado nós estávamos indo para as praças, nós vamos nas praças, Monte Santo também já estava com essa ideia. Já tem esse projeto também de ir nas praças, anunciar Jesus ali para quem está igual em Guaxupé mesmo. Tem um problema com a praça do cemitério, né? Na sexta-feira à noite mesmo a maioria dos jovens sobem e vão beber, vão usar droga, algumas meninas se prostituir, infelizmente essa é a realidade. E ali é onde nós deveríamos anunciar, que nós falamos assim, não, nós temos que ir para lá, e é lá que a gente vai. Hoje também nós temos um trabalho dentro. Vocês vão até lá? Até a praça do cemitério. Nós chamamos o pessoal que está até utilizando mesmo droga ou bebendo, e nós vamos anunciar para eles mesmo. Muita gente, quando nós começamos, falou, nossa, mas que perigo. Eu acho que todo mundo que chega com respeito no lugar conquista, independente do que a pessoa está fazendo ou do que a pessoa se disse. Acho que o respeito é a base de tudo, e nós nunca fomos desrespeitados em lugar algum. Padre, está seguindo a recomendação do Papa Francisco? Com certeza. Fazer com que os jovens sejam revolucionários? Tem que ser, e assim, abrindo espaço para eles dentro da comunidade. Você está perguntando para eles como e quando, né? No caso, eles têm assim o espaço deles após as missas aos domingos, na nossa matriz, né? E todo domingo às 8h30. 8h30, eles estão ali fazendo as pregações, fazendo os encontros, as intercessões. Por exemplo, agora no período da, após a Semana Santa, em específico, né? Porque como você disse, aqui ainda não teve esse trabalho, por exemplo, nas praças, mas vai ter um show na Semana Missionária com o trabalho deles. A gente vai estar montando um show na praça em frente à matriz. Então que tem, vai ter todo esse trabalho voltado para a juventude. Vai ser um momento dentro da Semana Missionária em vista de estar revertendo tudo isso, não só para a juventude, mas como para toda a comunidade. É tentando animar realmente e chamar a atenção do povo para essa necessidade da evangelização e esse redescobrir-se para a vida, né? Porque às vezes a gente também fala de juventude como se fosse uma coisa, é juventude, é idoso, mas é a vida como um todo, né? Acho que todos nós estamos um pelos outros, não é? É isso mesmo. Vou fazer um intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta. Tem mais perguntas chegando aqui pro Fernando, coordenador do Grupo Católico Revolução. Rápido intervalo comercial e a gente volta já. Programa Expresso. Programa Expresso.com. Oferecimento Pérola de Minas. O precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes. As melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Sábado, só dá Expresso. 13:06, o Giovanni Brito, né? Nosso artista Giovanni Brito aqui de Guaranésia, tá mandando um abraço para todos aqui. Ele tá dizendo que acha lindo o trabalho do Grupo Revolução, que Deus os abençoe. Giovanni Brito, que faz um trabalho muito bacana também, acho que muito parecido com o de vocês na Igreja Evangélica. Tá mandando um abraço para você, viu, Fernando? Outro abraço aí para ele e para toda a congregação onde ele tem esse trabalho de evangelização também. Jéssica Silva pergunta para ele se você já chegou a desanimar, Fernando. E o que leva a persistir nesta caminhada? É, realmente, acho que ninguém é de ferro. Todos nós, um dia, chegamos no momento que fala assim, ah, vou parar, vou desistir, vou desanimar. Por conta das tribulações, perseguições, mas aí na hora que a gente para e lembra do que Jesus fez por nós, aí a gente fala, não, nós temos que ser firmes e fortes da mesma forma que ele, por morte de cruz, foi persistente e não desistiu de nos salvar. É, o Vinícius voltou aqui, todo engraçado. Agora ele não está muito engraçadinho, não, mas ele está perguntando sobre o retiro Loucos Mais Santos. O que você pode falar sobre o retiro? Já quero fazer esse convite, né? Com apoio dos padres, padre Reginaldo, padre Gentil, também o padre Clóvis de Monte Santo, né? Nosso retiro Loucos Mais Santos, ele vai acontecer agora no dia 5, 6 e 7 de maio, né? No CIEG de Guaxupé, e vai ser um momento lindo para a juventude, né, buscar uma intimidade, ter uma intimidade maior com Deus. Será um retiro de aprofundamento, de conhecimento de Deus mesmo, né, onde nós vamos estudar a palavra, iremos ter momentos de reflexão, momentos de oração, dinâmicas, né, e vamos dizer assim que vai ser um momento para celebrar mesmo o amor de Deus. Vai acontecer no mês de maio. No mês de maio. O pessoal precisa fazer a inscrição antes. Isso. Como é que funciona? As inscrições já estão liberadas, né? Pode estar procurando qualquer pessoa da coordenação do Revolução, pode nos chamar pelo Facebook. Hoje as inscrições, o primeiro lote foi liberado, está no valor de R$35. Nós cobramos esse valor porque nós pagamos o local, pagamos a alimentação, pagamos todos os gastos, né? Toda a parte estrutural ali, né? Cada dia, cada um de nós vamos ter 4 refeições, né? Então tem um custo, e esse custo nós precisamos, por isso que nós precisamos cobrar. Alimentar a alma e o físico, muito bem, pelo jeito, né? 4 refeições. Com certeza. Acho que seria interessante dizer que, por exemplo, teve em janeiro aqui. Isso. Agora em maio, Guaxupé, depois com certeza, mas. Se eu não me engano, em outubro, se eu não me engano, ainda não está fechada a data. Por conta de setembro, tem alguns feriados, eu não sei como vai ser Monte Santo. Mas Monte Santo de Minas será em outubro o Retiro Loucos Mais Santos. E onde chega o Grupo Revolução agora? Chegou em Monte Santo, chegou em Guaranésia, e agora? Qual é a próxima cidade? Tá no coração de Deus. Tá no coração de Deus. Eu não vou ainda falar, porque nós precisamos ter certeza, nós precisamos ainda saber, né, qual paróquia que precisa desse trabalho, qual padre que quer acolher, né, nós precisamos dessa questão. Hoje nós temos autorização do bispo para estar trabalhando na diocese. Mas em qualquer cidade? Qualquer cidade paróquia. Da diocese, qualquer paróquia, nós podemos estar atuando com o trabalho do Revolução. Ok, que chamou a atenção de vocês em Guaranésia para que vocês viessem até Guaranésia? A cidade de Guaranésia, nós sabemos que tem um trabalho muito bonito com na outra paróquia. Mãe Rainha. Como chama o grupo? O Jeque. Trabalho muito bonito, muito respeitoso o trabalho. Como chama o padre? Do padre Donizete. Trabalho muito bonito. Porém, para uma cidade aí com uma população tão grande, para ter um grupo é muito pouco. Nós olhávamos para a Guaranésia e falávamos assim, não, a juventude está se perdendo, são poucos operários para muito trabalho, né? E nós começamos a falar, Senhor, se for ali, nos mostre o que, que o Senhor quer, como que o Senhor quer que a gente chegue. E quando nós fizemos a proposta para o Padre Gentil, ele já abraçou, nós já começamos a desenvolver, por isso até já em 3 meses nós organizamos o primeiro Loucos Mais Santos aqui, que deu mais de 130 jovens, né, participando desse retiro, né? E hoje em Guaranésia nós observamos também que tem aumentado a criminalidade, tem aumentado o índice, né, de jovens que estão se perdendo no meio do crime, e nós estamos aí para combater. Trabalho de formiguinha, Fernando? Totalmente, não é de um dia para o outro. É claro que, penso eu, esses jovens que estão na criminalidade não são esses que frequentam os nossos retiros, né? Mas penso eu que a gente procurando trazer essa formação religiosa, essa espiritualidade a estes, é uma forma de trazer uma conscientização para que estes possam, de alguma forma, trabalhar o social no futuro e, assim, efetivamente, a médio ou longo prazo, trazer uma resposta para a nossa cidade também. Porque eu creio que as pessoas imaginam que isso é só algo que gira em torno da religião. É claro que a proposta da igreja é fazer um trabalho espiritual, sim, mas ela sempre tem também as suas consequências no âmbito social. Isso deve ser compreendido pela sociedade. E essa também é uma das recomendações do Chico. Do Santo Padre, do Chiquinho. Inclusive ele pede para que os jovens entrem na política, participem assim, da política. Sim, não tenhamos medo de nos lançarmos à vida, né? E as questões sociais como um todo. Isso é discutido também no Grupo Revolução? Certeza. As questões políticas que o Brasil está tendo? Lembrando que o Fernando está terminando o curso de Direito, é um moço que é politizado, né? Tá bem informado. Está bem informado. Isso é discutido lá, Fernando? Com certeza. Eu acredito que o Estado ele não consegue, a demanda hoje, o mal que está sobre o Brasil, né, nessa questão das drogas, bebidas, tráfico, crime, roubo, furto, todos esses crimes que estão no meio, né, do nosso povo, o Estado não consegue dar amparato. Hoje a juventude sofre com um mal muito grande também que se chama desemprego. Assim, que tem ocasionado, tem acarretado, tem levado a juventude a se perder por conta do desespero, né? E o Revolução é a questão da esperança, é levar a esperança para as pessoas, mostrar para elas que elas devem persistir, que elas devem caminhar, que elas devem continuar lutando, estudando. Nós sempre recomendamos, né, que a juventude nunca pare de estudar, né, nunca pare de estudar, que sempre se forme, busque uma formação, busque uma espiritualidade e busque uma formação no lado profissional. Assim, nós vamos conseguir, vamos dizer assim, não é abranger tudo, mas uma boa parte. Eu tenho certeza que o Revolução hoje tem amenizado o mal que tem pairado sobre as famílias. A Luzinete, o Leilson e a Lavínia, lá de Gospé, né, tá falando aqui. Lindas palavras do Fernando. Realmente o mundo precisa muito de amor e da misericórdia de Deus. Grande abraço. Um grande abraço para eles. Sou participante do grupo. Adoro essa família e esses três são maravilhosos. E o José Inácio pergunta ao Fernando como é a sua postura em relação com os servos da Revolução, na hora de exortá-los. Certo. Hoje o Revolução, ele tem, nós temos sempre falado para os jovens, que principalmente para os servos que estão com a gente, que eles deem testemunho daquilo que eles pregam. Né? Que se eu falo A, eu tenho que testemunhar aquele A com a minha vida. Muitas vezes nem usando de palavra. Né? Inclusive, Zé Inácio, um grande abraço para você. É um grande menino, né, que tenho certeza aí que é um grande instrumento de Deus. José Inácio de Guaranés ou Gospé? Gospé. De Gospé. Grupo Revolução, para quem não faz parte e quem queira fazer parte, é procurar as igrejas de Gospé, as paróquias de Gospé. Onde vocês estão em Gospé? Vamos lá, em Guaxupé nós estamos no antigo Colégio das Freiras, temporariamente, né? Nós já temos um outro local que nós vamos mudar, nós vamos para o Salão Santa Terezinha, que fica atrás da Catedral. Mas isso é, creio eu, que vai ser após o Retiro Loucos Mais Santos. Todos os sábados, às 20 horas, né? No antigo Colégio das Freiras, pode chegar qualquer pessoa, qualquer família, qualquer pessoa mesmo pode estar participando do Revolução em Guaxupé. Qualquer idade, qualquer, né? Qualquer idade mesmo. E Guaranésia... Né, qual é o horário lá do dia e horário? Às 20 horas, todos os sábados. Todos os sábados. Todos os sábados, às 20 horas, no antigo Colégio das Freiras. Perfeito. Certo? Em Guaranésia, após as missas, né? Nós já convidamos as pessoas a irem para a missa, que é o ápice da nossa evangelização. E após a missa, começamos com um grupo ali, onde nós temos oração, pregação e momento ali de reflexão com todas as pessoas. E lá em Monte Santo? Em Monte Santo é um sábado sim, um sábado não, né, por conta da programação, da agenda que tem lá na paróquia. É um sábado sim, um sábado não. Esse sábado eles estarão aqui com a gente hoje eles estão aqui em Guaxupé com a gente, mas semana que vem eles têm grupo, né, lá no Centro Pastoral, atrás da Igreja Matriz de Monte Santo de Minas, às 20 horas também. Perfeito. Somente Deus precisa reconhecer o seu verdadeiro valor, você escreveu no Facebook alguns dias atrás. Os jovens têm essa consciência? Não. Nós não, eu vou falar nós, usar porque eu também me incluo. Nós não temos esse pensamento muitas vezes. Porque o jovem muitas vezes ele quer ser reconhecido. Ele quer ser olhado, ele quer uma atenção. Ele quer ser visto. Ele quer ser visto, né? E muitas vezes aí a gente tem que fazer um exame de mente, vamos dizer assim, para se colocar no lugar e lembrar que o único que deve ser exaltado se chama Jesus Cristo. O restante, para nós, vamos dizer assim, nos resta a missão de caminhar como ele caminhou. O Edinho está mandando um abraço para você, Fernando, e para todos do Grupo Revolução. Bom, um abraço para Edinho também. Edinho, muito obrigado pela audiência. Bacana demais ver jovens assim, né, Padre Gentil? Com certeza. Sempre bom, né? A companhia a gente deles. Tá precisando disso no mundo, né? Nos rejuvenesce. É isso daí. Nos dá força. Amanhã, então, todo mundo convidado? Todo mundo está convidado pode também aqui para Guaranésia. Dos 8 aos 80, sem problema. Isso, qualquer pessoa pode estar indo lá. O nome do pessoal que está aqui junto com a gente, Fernando, por favor. É isso mesmo, eu estou aqui com o Tyler, né? Ele é participante, ele é músico do Revolução. Estou aqui com a Pamela, atualmente é a coordenadora do grupo aqui em Guaranésia, né? A Pamela. Estou aqui com a minha namorada, Gabriela, que eu amo muito. Todo mundo sabe, eu fico falando, né? Brigam comigo por aí. Gil, rádio paquera agora, né? Com o Padre Gentil, que é um grande amigo que eu pude fazer nesse tempo. E também com o nosso querido... né, Guaranese, como que é? Guaranese, como fala? Guaraneziano. Gil Franco. Esse menino aí que todo mundo conhece, todo mundo gosta. Conhecidíssimo aqui em Guaranese, né? Amanhã tá lá. Hoje ele vai estar em Guaxupé e amanhã ele vai estar na paróquia Santa Bárbara. Lá na matriz, após a missa às 20 horas. Hoje o tema é sim ou não, né? Sim, não, não. Esse tema, vamos dizer assim, que ele vai retratar a conversão. A partir do momento que nós nos encontramos com Jesus, ou nós damos o nosso sim para Jesus, mas damos o sim de verdade, um sim que seja verdadeiro, ou nós vamos fazer como o jovem rico, que na hora que ele foi convidado a vender tudo e não olhar para trás, ele desiste e sai andando, né? E distanciou, pediu para ir para o outro lado, que não era o caminho de Jesus. Só com o evangelho a gente vai mudar o mundo? Com o evangelho, com o amor, com a misericórdia e com o respeito. Falar isso aqui é muito fácil. A gente pega cidades, por exemplo, igual o Espírito Santo, no estado do Espírito Santo, a capital do Espírito Santo. Lá é bem mais difícil as pessoas entenderem isso, né, Fernando? Ou então numa cidade em guerra hoje aí, na Síria ou em qualquer outra parte do mundo. Fica bem mais difícil. Eu não acredito que seja difícil. Eu acredito que falta pessoas que tenham coragem de anunciar. Eu acho que falta pessoas que comprem a briga, que vão comprar a briga do evangelho e que vão testemunhar. Se a gente olhar para o maior profeta que existiu, se chama Paulo. Na minha opinião, né, que era Saulo, Paulo. Paulo ele evangelizou para os lugares mais perigosos da época. E ele evangelizou sem medo. Eu não vejo que o mesmo problema que nós temos em Guaxupé, nós vamos ter no Espírito Santo. Vai hoje tirar não, a polícia. Né? Hoje é, não. Hoje não, hoje não. Mas vai tirar a polícia de Guaxupé. Vai tirar, tira a polícia de Guaxupé para você ver o que acontece. Tira a polícia aqui de Guaranésia para ver o que acontece. Mostra que as pessoas não têm Deus no coração? Mostra que está faltando pessoas que anunciem Jesus com a verdade e com a coragem. Mas quando você vê pessoas de bem, né, até antes da polícia sair das ruas de bem no Espírito Santo, invadindo lojas, saqueando lojas, está faltando Deus no coração daquelas pessoas? Eu creio, ontem eu estava falando isso na sala de aula, nós falamos que o outro é monstro para esconder o monstro que existe dentro do nosso coração. Todos nós somos capazes de fazer coisas boas e coisas ruins, todos nós. Não existe nós falarmos que só o outro é errado. Isso está em nós. O pecado, ele está na nossa pele, ele está em nós. Vai de nós, vai de cada pessoa lutar contra o mal que tem nos atormentado, tem feito mal para cada um de nós. Mas é assustador. Sim, totalmente. Totalmente. Vamos dizer assim que se a palavra de Deus tivesse alcançado aquele povo primeiro, não precisaria daquilo tudo que está acontecendo. Falhou então as igrejas lá em levar essa palavra? Não, falhou. Faltou um grupo revolução lá? Não, bem que seria. Eu acho bom. Que não é a igreja que falhou. Isso. Eu tenho quase convicção de que, acho não, tenho convicção de que quem falhou, e não só lá, mas como num todo, é a política brasileira, a política mundial. A gente tem visto um mundo que vive um caos total. Onde, inclusive, eles têm procurado desfazer a imagem do nosso Santo Padre o Papa dentro da nossa própria igreja, bispos querendo desfazer da imagem do nosso Papa, que quer tanto colocar as coisas como devem ser, né? A partir do momento que tem uma política contrária ao bem, isso é o mal, né? Existe um mal inerente, como o próprio Fernando está falando. Eu acho que eu vejo, eu participo aquela do corrente grupo, do Expresso, do grupo, né? Do grupo, do WhatsApp, né? E eu tenho visto, ali, por exemplo, as pessoas não aparecem. Quantas opiniões diversas, por quê? Porque as pessoas não aparecem, né? Eu acho que ali todo mundo tem o direito de dizer o que quer, o que não quer. Então é a oportunidade muitas vezes das pessoas se ofenderem e assim por diante. Então são nessas oportunidades que às vezes a gente conhece um ao outro. É o que está acontecendo no Espírito Santo e é o que acontece no mundo inteiro. Eu acho que falta ética, falta moral nas pessoas, né? Pessoas. O Brasil agora, é um país de moralidade, né, padre? A moral, né? Quer dizer, então precisa sim de religião. Agora precisa de pessoas que realmente coloquem as coisas no lugar. Agora, será que o brasileiro quer que isso aconteça? Mas a igreja não deixou de participar muito da política? É por isso que estamos desse jeito hoje, padre? Olha, depende de que política que você faz a menção. Política. A verdade, talvez aí sim. Porque o problema é você ser politiquento. Não, quando, isso a igreja não deve participar. Não, nunca. Realmente. Agora, quando você está engajado num movimento, e como você mesmo está sempre lembrando nessa entrevista, o Santo Padre, o Papa, ele pede que se faça uma inserção dentro de políticas que realmente favoreçam a comunidade. Mas não demorou demais para aparecer um Papa que pedisse isso? Não, de um modo geral, não. Quantos documentos da igreja, isso... Nós temos assim, documentos já de mais de 100 anos, né, que falam sobre os direitos do trabalhador e tudo mais, né? Temos uma Constituição belíssima também que não pôs em prática, padre, e não falta prática. Mas o porquê? Mas é porque tem sempre alguém que gera o poder, que tem uma força maior, que emperra, né? Sempre tem alguém que faz isso. Vamos orar contra essas forças maiores, Fernando, por favor, que a gente está precisando muito. Com certeza. Como você tinha falado, eu acho que eu mesmo, pelo que eu tenho visto também, tem faltado é do Estado, né? Do Estado dar apoio para as pessoas, para as famílias e principalmente para a juventude. O Vinícius está lembrando aqui a questão do tema, do retiro, que vai acontecer em maio. Qual é o tema? 20, voltemos para o Senhor. Esse tema foi tirado, né, de Oséias. Né? É Jesus me chamando, é Jesus chamando cada um de nós que está ouvindo, né, para voltar para Ele. Né? Eu acho que essa questão até do Espírito Santo, se as pessoas olhar para Jesus e saber que ele está de braço aberto esperando, né, eu tenho certeza que é amenizado todo esse problema. Valeu, Fernando. Olha, o José Inácio, a igreja sempre influenciou na política, mas inclinando para o lado humano, o lado bom, o lado de fazer o bem. E tivemos vários papas, desde Pedro, nos incentivando ao bem, um olhar a mais aos homens. Valeu, José Inácio, pela participação. Fernando, show de bola a sua participação, muito obrigado. Eu só queria fazer uma explicação. Por favor, por favor. O retiro, muitas vezes as pessoas ouvem falar, mas por que retiro loucos mais santos? Por que loucos? Por que santos, né? Foi extraído esse nome de Paulo, né, que ele vai falar sobre a loucura do evangelho, a loucura que ele tinha pelo evangelho, de anunciar com amor, com alegria, né? Então por isso esse louco é a loucura pelo evangelho, e os santos é a busca pela santidade. Por isso a questão loucos do retiro mais loucos santos. Mais santos. Padre Gentil, foi um prazer recebê-lo de novo. Obrigado. E o que eu estava me referindo era sobre a doutrina social da igreja, né? Me veio agora a memória. Doutrina social da igreja. Mais uma do Papa Francisco, não é? Não, isso são temas que são trabalhados há mais de 100 anos, desde o Papa Pio XI e assim por diante. O Papa Francisco lançou o Docate, né? É, isso. Que é mais recente. Mais esse. Recente. Valeu, Padre Gentil. Muito obrigado a todos aqui. Muito obrigado. Valeu, Gil. Intervalinho comercial, voltamos em instantes batendo papo com o cantor de Mococa, Denis Augusto. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata.